Colocando fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. A revelação tem, pois, por objetivo de colocar o homem na posse de certas verdades que não poderia adquirir por si próprio, e aí em vista de ativar o progresso. Estas verdades se cercam em geral dos princípios fundamentais destinados a pôr sobre seu caminho de buscas e não a de conduzir para os confins. São marcos que lhe mostram a meta. A ele a tarefa de estudá-los e de deduzir-lhe as aplicações. Longe de libertar do trabalho, são os novos elementos fornecidos à sua atividade. Notas. 1. Ainda que pais de família deplorem a morte prematura de filhos para a educação dos quais fizeram grandes sacrifícios e se dizem que tudo isto foi pura perda. Com o Espiritismo, eles não lamentam tais sacrifícios e estariam prestes a fazê-los, mesmo com a certeza de ver morrer seus filhos, porque saberiam que se estes últimos não aproveitam de tal educação no presente, ela servirá, a princípio, para seu progresso como espírito, já que lhe será igualmente adquirido para uma nova existência e que, já que voltarão, possuirão uma bagagem intelectual que lhes tornará mais aptos para adquirir novos conhecimentos. Tais são estes filhos que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem, sem por assim dizer, terem necessidade de aprender. Se, como pais, não tiveram a satisfação imediata de ver seus filhos por esta educação em uso, eles o desfrutarão certamente, mais tarde, quer como espíritos, quer como homens. Talvez, sejam eles, de novo, os pais destes mesmos filhos que se dizem gloriosamente dotados pela natureza e que devam suas aptidões a uma precedente educação. Como também se os filhos voltam mal em sequência da negligência de seus pais, estes podem ter de sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e os desgostos que lhes suscitarão em uma nova existência. Evangelho conforme o Espiritismo. Capitão V, N 21. Mortes prematuras. 2. Nosso papel pessoal, no grande movimento das ideias que se prepara para o Espiritismo e que começa já a se operar, é o que um observador atento que estuda os fatos para buscar a causa e tirar-lhe as consequências. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo, após o que coordenamos tudo metodicamente. Em uma palavra, temos estudado e dado ao público fruto de nossas pesquisas, sem atribuir a nossos trabalhos outro valor senão o de uma obra filosófica deduzida de observação é 24 de experiência sem jamais nos posarmos como chefe de doutrina, nem ter querido impor nossas ideias a ninguém. Em as publicando, usamos de um direito comum e os que a tenham aceitado, fazem-no livremente. Se as ideias encontraram numerosos simpatizantes, é que elas têm a vantagem de responder às aspirações de um grande número, do que não tiramos vantagem, porque a origem não nos pertence. Nosso grande mérito é o da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isto fizemos o que outros poderiam fazer, como nós. É porque nunca tivemos tido a pretensão de nos acreditarmos profeta ou messias, e ainda menos de nos dar por tal. 3. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez entrar o Espiritismo na trilha filosófica, pela dedução das consequências morais de fatos, que tenha abordado todas as partes da doutrina, em tocando nas questões as mais importantes que ela ergue, tem sido, desde sua aparição, o ponto de reunião sobre o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É de notoriedade que, na publicação deste livro, data a era do Espiritismo filosófico, permanecido até então, no domínio das experiências de curiosidade. Se este livro conquistou as simpatias da maioria, é que era a expressão dos sentimentos desta mesma maioria, e que respondia às suas aspirações. É também porque cada um aí encontrava confirmação de uma explicação racional daquilo que obtinha em particular. Se ele tivesse estado em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, não teria nenhum crédito e teria prontamente caído no esquecimento. Ora, a quem se juntou? Não foi ao homem que nada é para si próprio um agente principal ou operário que morre e desaparece, mas a ideia que não periga quando emana de uma fonte superior ao homem. Esta concentração espontânea das forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único ao mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno onde se refletem, por sua vez, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas. Em presença destes depoimentos irrecusáveis em que se tornariam na sequência, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. 4. Um testemunho significativo, tão notável quanto tocante, desta comunicação de pensamento que se estabelece entre os espíritos pela conformidade das crenças, são as demandas de preces de nos vêm de países os mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, da parte de pessoas de religiões e de nacionalidades diversas, e que jamais vimos. Não será isto o prelúdio da grande unificação que se prepara? A prova das raízes sérias que toma, por tudo, o Espiritismo? É considerável que, de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de fazer cisão, proclamando princípios divergentes, da mesma forma que os que por razões de amor próprio, ou outros, não querendo ter o ar de sofrer a lei comum, são livres de serem fortes para marcharem sozinhos, terem luzes para se passar conselhos, nenhum conseguiu constituir uma ideia preponderante e viável. Todos estão apagados ou vegetam na sombra. Como poderia ser de outro modo, desde então que, para se distinguir, em lugar de se esforçar para proporcionar uma maior soma de satisfação, rejeitam princípios da doutrina, precisamente aqueles que a fazem mais poderoso e atrativo, o que há de mais consolador, de mais encorajador e de mais racional? Se tivessem compreendido o poder dos elementos morais que constituíram a unidade, não estariam acalentando uma ilusão quimérica. Mas, tomando seu pequeno círculo por universo, não viram nos aderentes senão uma súcia que podia facilmente ser tombada por uma contrapartida. Seria equivocar-se estranhamente sobre os caracteres essenciais da doutrina, e este erro não poderia amenizar senão decepções. Em lugar de romper a unidade, tendo quebrado o liame que só poderia lhe dar a força e a vida. Ver Revista Espírita, abril 1866, pgs 106 e 111. O Espiritismo sem os Espíritos. O Espiritismo independente. 5. Tal é o objeto de nossas publicações que podem ser consideradas como resultado deste depuramento. Todas as opiniões aí são discutidas, mas as questões não são formuladas em princípio senão depois de ter recebido a consagração de todos os controles que apenas possa lhe dar força de lei em permitir de afirmar. Eis, pois, porque não preconizamos ligeiramente nenhuma teoria e é nisso que a doutrina procedente do ensinamento geral, não é de fato, o produto de um sistema preconcebido. É também o que faz sua força e assegura seu porvir. 6. Ver no Evangelho conforme o Espiritismo, introdução, p. Vi Revista Espírita, abril 1864, p. 90. Autoridade da Doutrina Espírita. Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. 7. Ante declarações tão puras e tão categóricas como as que estão contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e autocracia dos princípios, todas as falsas assimilações que pessoas de prevenção ou mal informadas prestam à doutrina. Estas declarações, a princípio, não são novidade, nós a temos encontradas seguidamente repetidas em nossos escritos para não deixar nenhuma dúvida sobre esta consideração. Elas nos assinalam, por outro lado, nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhar. 25. Notas do tradutor. Aqui, Kardec usa o conceito de fluindo adotado à sua época, que abrangia tudo aquilo que não fosse sólido, inclusive as energias, no caso, energias parapsíquicas, o mesmo acontecendo com o conceito de corpo fluídico, o mesmo acontecendo no item que se segue em toda a sua obra. B. Aqui, e logo adiante, o que os espíritos deixaram implícito é que, para eles, o nada não existe, mas, que o homem o encontraria. É justamente o que está ocorrendo com a pesquisa astrofísica. acabam de descobrir o nada e a quinta força do universo, que, pelo que tudo indica, vem a ser a atuação do domínio espiritual sobre o domínio universal, dito material. Este nada se caracteriza como algo que tem peso, só não tem massa. Ver a teoria do nada, Sten Odenwald, membro da equipe de Palomar. 26 Capítulo 2 Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a vista de Deus. Existência de Deus. 1. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Ele é, de princípio, elementar que se julga de uma causa pelos seus efeitos, até mesmo que não se veja causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito, e pode mesmo determinar a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia conclui a existência de planetas em regiões determinadas do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Tem-se procurado e tem-se encontrado os planetas que se pode, em realidade, dizer-se que tenha sido descoberto antes de ter sido visto. 2. Numa ordem de fatos mais vulgares, está-se mergulhado em um denso nevoeiro, a claridade difusa, julga-se que o Sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual não se vê o Sol. Se um pássaro cortando o ar é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o tenha ferido embora não se veja o atirador. Não é, pois, necessário ter-se visto uma coisa para saber que ela exista. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. 3. Um outro princípio também elementar e passado à condição de axioma à força da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal engenhoso mecanismo, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, que se pensaria disso se respondesse que eles foram feitos exclusivamente por si? Quando se vê uma obra-prima de arte ou da indústria, diz-se que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve presidir a sua concepção. Julga-se nada menos que um homem deva fazê-lo, porque se sabe que a coisa não está abaixo da capacidade humana, mas não virá a pessoa pensar de dizer que ela saiu de um cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso. 4. Por toda parte se reconhece a presença do homem por suas obras. Se abordar uma terra desconhecida, seja ela um deserto, e que aí se descubra o menor vestígio de trabalhos humanos, conclui-se que criaturas humanas habitaram esta região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente por fósseis humanos, mas também e com toda certeza, pela presença nos terrenos desta época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastariam para atestar sua presença,